Central 9970, decola os 24, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. 9970, boa. Geral 9970, bom dia, contato radar, submanter o nível de voo 340, perfil da saída Momo. Momo, se puder cortar a gravidez, subindo 340. Gente, inicialmente manter a saída até um tráfego prosseguindo no setor norte, ele está cruzando 100 para 4 mil pés. Assim cruzar em altitude, solicitarei uma proa mais à frente. Com quem você? Estabilizado, dona 092. Dona 092, chame de Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. 1895, obrigado. Mantenha o ponto de espera. Bom dia, dona 092, estabilizado, final da X-ray. Dona 092, avistado, autorizado pouso, 170 graus, 05 nós. Nível de pouso, gol na 092. Geral 9970, informa o tráfego na posição de 2 horas, 17 milhas no rumo sul, cruzando 080 para 4 mil pés. Gente. 1755, informa o tráfego na posição de 11 horas. 1,6 milhas no rumo oeste, cruzando 075 para o nível de 340, é um Boeing 733. Seguindo o tráfego, 755. 755, prossiga para 2 mil pés, autorizado LSX, reporte estabilizado. Descendo 2 mil, autorizado LSX, reporte estabilizado, 1,7. Geral 9970, autorizado vai direto para Petrolina. Gera Petrolina 9970, muito obrigado. Poderia confirmar o vento, por favor? O vento. 170 graus, 05 nós. Obrigado. Salvador. 4753, bom dia, via chegada bom, filha para 4000 pés, o ajuste é no 097. 4000 pés, 097. 234, autorizado, Daniel, manter no 0. Aliado, manter no 0, 4234. Solo ao 30, libere direito, chame o sol 1 ou 2 dono desse monólogo. 2 dono 9. 4, 2, 3, 4, apresado, decolar, 0, 0, 4, 9. Verão 9970, chama o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. Você partiu do mesmo tempo, obrigado, bom dia. Bom, bom. Autorizado em AI, mantendo no 0. Ali, mantém, 4323, 4223. Acabou com algum que autorizado a assinar a reporte técnica. 4223, decolado 35, chama a controle 1 ou 2 0. Bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, manter o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, pode curvar a esquerda na frente de PUCA, tá? Autorizado. Sim. Se quiser voar Jamo, tá autorizado, senhor. Jamo para 234. Decolagem, passageiro 2223, cara. Agora. Sete. Passageiro 2223, autorizado a decolar, pista 90, 1970 graus, 049. Livre decolagem, passageiro 2223. Localizador e visual, 1755. 755, chame Torres, Salvador, na frequência 08.95. Programador 1895, muito obrigado, bom dia. Programador, muito bom dia, gol 1755, estabilizado ele, LSXB, no tempo. Gol 1755, continua a aproximação, aguarde contato visual e autorização de pouso. Aguarde autorização, gol 1755. Autorizado táxi, chame para ingresso. Oscar Papa Golf. Oscar Passarelo 2223, decolou os 34, chame o controle Salvador, 120.8. 1208, grato e bom serviço. Avistado, autorizado o pouso 170 graus 059. Gente, veio o pouso agora 755. Bom dia, o passarelo 2223. Passarelo 2226, bom dia, está em contato radar, suba sem restrições para o nível de voo 180 na saída Arbo 1. Ascensão por nível 180 sem restrições na Arbo 1, passarelo 2223. Papatango Oscar Papagolfo avistado, autorizado a alinhar e manter pista 35. O 4234, chame Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. 3545, 285, bom, obrigado. 31219, boa. Oscar Papagolf, essa, o nome dessa localidade, Mirandópolis. Nossa informação aqui está desatualizada, então. Obrigado. Após a sua decolagem, manterá pro até 3 mil pés, quando então se ajusta novamente o perfil da saída Momo. Já está alinhando na 35, autorizado decolar, 160 graus 069, Oscar Papagolfo. Salvador, bom dia, azul 2783, próximo ponto de espera da 10, pronto. Azul 2783, autorizado decolar, pista 10, 160 graus, 0 menos. Autorizado alinhar e decolar da pista 10, azul 2783. A Tatã Bosca Papa Golf decolou os 40, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. Golf 1208. Após Pelô, desceu para 2000 pés. Após Pelô, desceu 2000 pés, vai passar. Controle Oscar Papa Golf. Papa Tango Oscar Papa Golf, submantém a 3000 pés. Subir e manter a 3000 na proa ou proa de Momo? Mantém a Momo inicialmente, eu tenho o tráfego na sua posição de 11 horas, 1 ou 2 milhas, mantendo 4 mil pés, descida para 2 mil pés, então é 2, 3, 1 ou 2. Ok, então vamos aproar Momo, restrito 3 mil, conforme a casa. Estou vindo, é 2, 3, 2, 1. Quatro, sete, cinco, três, prossiga para 2000 pés, então posto estabilizado. 2000 pés, o portão estabilizado, 4753. Senhor Estabodão, passarei do 2223, a possibilidade de proa de Alefa, senhora? Autorizado Elefa. Autorizado Elefa, passarei do 2223. Azul 2783, decolou os 42, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 2783, boa. Controle de Salvador, bom dia, o Azul 2783, sai da bola, 1, passando 1.400 pés. Azul 2783, bom dia, está em contato com a radar, suba sem restrições para o nível de 160 na saída Arbo 1. Sem restrições, até o nível 160 na Arbo 1, Azul 2783. Acho que o Papa Golf submantém 080, ao cruzar 2.500 pés, vou direto destino e assim que possível estimar de pouso. Ok, vai cruzar 2.500, vai aprovar o destino, aguarde estimado de pouso. Plan 4753, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. Obrigado. Azul 4981, bom dia. Essa via chegada Ponte para 4000 pés, o ajuste é na 098. 4981, via chegada. Salvador, bom dia. Esse é o TAM 4753, estabilizado. TAM 4753, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, 170 graus, 069. Cliente, como estão com as coisas ali? Está uma olhada? Firmo. Cliente, 473, pouso autorizado, vamos ver. Papagolf está estimando o destino 13, 15. 13, 15 copiado. No solo 48, livre à direita, solo 1219, tá? 4753. Livre à direita, 1219, 4753, obrigado. Salvador, Sassareno 2223, pode falar que é Backflip 003. 6223, solicite ao centro de SIC na frequência 1251, alternativa 122, decimal 35. 1251, e a secundária? Secundária 128, decimal 35. 2 para esse passo. Papapá, Juliette, até Romeu, autorizado acionamento. Do 4981, desça para 2000 pés, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. 2000 XC autorizado, reportará estabilizado. Poderia confirmar ajuste? 908. 908, obrigado. Autorizado alinhar e decolar, que estão no 7170 graus 069. Juliette, Hotel Romeu. Azul 2783, chama de Centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 128.8. A 260.128.3, confirma? Decimal 8. Decimal 8, obrigado. Papapá Juliette, Hotel Romeu, já foi informado ao fiscal de pátio da Infraero sobre o assunto. Inclusive, o mesmo reportou que era o mesmo operador de 15 dias atrás. Está ciente, já tinha repassado a informação para quem de direito. E vai repassar novamente. Decolou aos 5:30, chame o controle de Salvador, 120.8. Decolou 120.8, muito obrigado, doutor. Juliette, Hotel Romeu, está em contato radar, se mantém o nível de voo na 00, na saída Arbo 1, assim que possível, estimar de pouso. 00, confio. Estabilizado, X-ray azul 4981. Azul 4981, chame torre na sequência 118.95. 1895, azul 4981. Salvador, bom dia, azul 4981. Azul 4981. Tráfego ainda não avistado, continua aproximação. Continuado, 4981. Juliette Hotel Romeu, voe Arbo, aguardando o direto destino. Confirme, temos uma indicação aqui no tráfego na sua uma hora. Azul 4981 no mesmo nível. Sim, o controle não lhe informou, não? Negativo. Quente, é um Cirrus. À sua direita, 5 milhas. Agora visual, 4981. Papatango, Oscar, Papagolf, está afastado 45 milhas oeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 122.8. 260.1228 para informação e alerta, obrigado. Agora sim, autorizado direto de Chico. Gravando. Firme. Chame para ingresso. Badalhães em Manteiga. Com Índia, saída Momo, autorizado a decolar, 180 graus, 05 nós. Negativo. Contato 981, no solo 02, a sua informação foi repassada ao controle Salvador. Solo Salvador, 121, decimal 9. Papá Romeu com Índia, decolou 04, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, grato, Romeu com Índia. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu com Índia, decolado 97. Papá Romeu, Romeu com Índia, bom dia, mantém 060 na saída Momo. Saída Momo, mantém 060, Romeu com Índia. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Quilo, Sierra Lima. Bom dia. 3304, bom dia. Desce a via chegada Bonfo para 4 mil pés do ajuste 908. Chegada Bonfo, 908, pode ir o approach pelo. Já do Bonfo. Eco India, informe apoio ideal para o destino e assim que possível estimar de pouso. Anel 310 para o destino, está estimando os 1150, o Romeu Eco India. 1150, copiado. Confirma. Afirmo, radial 310. Precisa atuar direto destino. Direto destino da presente, grato, Romeu Eco India. Na 6312, bom dia na chegada do MEC 1, desça para o nível de voo 050. A bomba que o Serra Lima já para o táxi? Sim. Hoje é o time, entrou no 0118, reposta no ponto de espera da Papá. Quilo Serra Lima, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 17. Autorizado, táxi via pista. Tan 3304, pode confirmar se está livre da restrição de passo acima de 40 em pelo ou mantém ainda o perfil? Tan 3304, desça sem restrições para 2.000 pés, o ajuste é 908, autorizado LSX, reposta estabilizado. Gostaria estabilizado, está sem restrições de altitude, descendo a 2.000 pés, 2018, Tan 3304, reposta LSX. Papa Romeo Kilo Serra Lima, autorizado a decolagem de pistão no 7, vento 1, 80 graus, meia dúzia de nós. Papai Juliette, Hotel Romeo, está afastado 50 milhas oeste de Salvador, serviço já terminado, para serviço de informação e alerta, chame em Centro Recife, frequência 126.0, alternativa 128.8. 260.288, muito obrigado, Salvador, até a próxima. Romeu Kilo Serra Lima, decolado aos 18, chame controle 120, decimal 80, tenha um bom voo. Controle 120, decimal 80, graças, bom trabalho, Kilo Serra Lima. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolou da 197, sai da arma ou não? Romeu Kilo Serra Lima, bom dia, mantenha... Tem o Mateu 180, cumprindo o perfil da Saída Arbono. Gente, 180, cumprindo o perfil da Arbono, filho, certo? Controle Oceaneiro 6312, faz passagem 0060. Tente, Oceaneiro 6312, aguarde para descer. Estabilizou, Sam, 3304, sinal da LSX-Ray. Chame torre na frequência 18, decimal 95. 395, obrigado. Torre, Salvador. Bom dia, Sam, 3304, sinal de LSX-Ray, visto no zero. Sam 3304, bom dia, confirme já visual com campo. Afirmativo, sinal de 7 milhas visual. Pistão 3304, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, Sam 3304. 52 copiado. Salvador, muito bom dia. Azul 2796, aproximando o ponto espera da 10, pronto. Azul 2796, bom dia. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter na 10 para Azul 2796. Sam 3304 no solo aos 24, libere direita, chame solo 121, décimo 9. 129, obrigado. Sam Romeu, Romeu Eco Índia, está afastado 40 milhas oeste de Salvador, serviço já terminado. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternativa 122.8. Recife da presente 260288 graus, Romeu Eco, um bom dia. Azul 2796, decolado aos 26, libera.